llegada de la hora. ¿Hora de qué? ¿La caipirinha libre? Sí, el único programa de Contrabanda 91.4 FM, emitido en portuñol erudito en su totalidad. Reconocido por la Real Academia Ibero-Brasileña de Portuñol. Yo soy MDC Swing. Yo, Kika Serra. Estaremos aquí todos los miércoles de las 6 a las 8 de la tarde presentando música brasileña libre independiente. Caipirinha libre. Caipirinha libre. Por la independencia de la música brasileña. Caipirinha Libre también se puede escuchar en Granada, vía Radio Almaina 88.5 FM. En Valencia Central, vía Radio Activa. Y en Cantabria, vía Radio Argaio. Y por supuesto en caipirinhalibre.com. Oh yeah. Y ahora también puedes escuchar nuestro programa en Radio Trama de Sabadell y Radio Agora Sol de Madrid. Abrir a porta para voar, num bem te vi, sentir o sol se derramar, igual dali, olhar um cantinho para o mar, lembrar ao dir todos que não puderam vir, pagar a brama pro gari, sentar no bar. Dizer pro amigo chega aí e gargalhar, dar um abraço até cair, depois chorar quem já não tá mais por aqui. Logo depois meter o pé, entardecer nos pingos de um picolé, e quando vê já tá no meio do rolé, e no xirê fitar a lua e agradecer. Se aquele aperto então bater sem marcha ré, gritar bem alto, olha aí, a gente é um osso duro de ruê, não tem migué, corpo encruado no dengue. Se aquele aperto então bater sem marcha ré, gritar bem alto, olha aí, a gente é um osso duro de ruê. Sentir o sol se derramar, igual dali, olhar um tantinho para o mar, lembrar ao dia todos que não puderam vir, pagar a brama pro gari, sentar no bar, dizer pro amigo chega aí e gargalhar, dar um abraço até cair, depois chorar quem já não tá mais por aqui. Logo depois meter o pé, entardecer pingos de um picolé, e quando vê, já tá no meio do rolé, e no girê, fitar a lua e agradecer. Se aquele aperto então bater, sem marcha ré, gritar bem alto, olha aí, a gente é um osso duro de ruê, não tem migué, corpo encruado no dengue. Se aquele aperto então bater, sem marcha ré, grita bem alto, olha, ei, a gente é um osso duro de ruê, não tem migué, corpo encruado no dendê, ouve o mané, a gente vem é pra vencer, de bocado em mal bocado, caldo derramou, arranca rabo com o diabo, mas aqui estou, com o peito calibrado pra meter o gol. Hola, caríssimos oyentes de La Caipirinha Libre, su programa preferido o predilecto de música brasileña más allá de los clichés. Presentado hoy, en el más perfecto portuñol. Por mí, MDC Swing. Y Kika Serra. Hoy tenemos un programa especial, ¿no? Sí, estamos en el medio de un día histórico, el 2 de octubre de 2022. Aunque puedas estar escuchando esto en podcast en una fecha futura, lo tenemos que ubicar porque siquiera sabemos todavía quién será el nuevo presidente de Brasil a partir del año que viene. Es una disputa entre un facha declarado y un sindicalista que ya ha sido presidente antes. Pero este no es el sindicalista que ha sido arrestado, que estuvo en la cárcel, que luego se puso en libertad porque tuvo la sentencia anulada. Es toda una ópera. Lofer. Exactamente. Bueno, Caipirinha Libre es un programa esencialmente musical. Por eso vamos a repasar esta historia, recordar esta historia desde cuando todo empezó. Vamos a hacer un resumen de esta ópera en cuatro actos. Cuatro actos, sí. No sin antes saludar y dar la bienvenida a los oyentes de El Salto Radio, que está haciendo una emisión, toda una cobertura de las elecciones de Brasil. Un pool de radios. Con un pool de radios por ahí, y es un honor participar de este gran día, de esta gran reunión de talentos y de voces y de músicas. Tenemos reporteros hasta en São Paulo. Es así, gente comentando en varias partes. Es un tema mundial esto de Brasil. Muy importante para la sobrevivencia de la humanidad. Y del planeta. Vamos a dejar de tonterías y vamos al grano. Acto 1. Las manes. We'll be right back. que agora isso é de Ike Batista. Aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço. Virgulino Lampião. Se tu gosta de X, mas o X eu vou lhe dar um chachado que diz. Se tu gosta de X, mas o X eu vou lhe dar um chachado que diz. o preço, outra é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória, e tão pouco dessa história, memória de cantador. Ahora un regalo a los que siempre nos piden este estilo, un auténtico funk carioca. Todo eu vi ela se espalhar. Chegou em São Paulo, no Rio de Janeiro, Goiânia e os capixaba, fechamento é os mineiros. Em Brasília, lá em Belém, no Macapá, lá em Teresina e também no Ceará. Enfrentamos a mídia, a PM e o caveirão. Foi na maré que eu perdi meus 10 irmãos. É desigual esse Brasil. No asfalto é borracha, na favela é fuzil. Contra o governo, vendida ao capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Contra o governo, vendida ao capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Mas afinal, o que te provoca um ódio tão violento contra a cidade? Não pode ser por causa de 20 centavos. Mas que 20 centavos, nosso povo não é otário. Pode chamar de vândalo que é revolucionário. Quem usa o vinagre ou entrega uma rosa, não importa pro governo, é uma ameaça perigosa. Que se for da Copa FIFA que não vai mandar. Fica a dica, saúde é melhor que o Neymar. Eu quero passe livre, saúde e educação. Sou contra o genocídio, eu sou contra a remoção. Viva a aliança, trabalhador e estudantil. Vamos à luta, muda a história desse Brasil. Contra o governo, vendida ao capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Contra o governo, vendida ao capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Acabou o amor, nosso país virou Turquia. Fechado com o Egito, com a Argentina, quem diria? E o prefeito bandido, o nome dele é o Paz. Vai pro inferno e remove o Satanás. Aldeia resiste, pelo Monte Pinheirinho. Os índios quilombola cada dia tão sumindo. Se liga, meu parceiro, que eu te mando a real. No país inteiro, fascismo é institucional. No Senado é o Sarney, na Câmara o Renan. Color Lindbergh e agora virou teu fã. Feliciano, tá presente, quem diria? A Dilma guerrilheira, hoje é chefe de quadrilha. Não quero pacto com bonde do mensalão. Não faço aliança com quem defende o patrão. Contra o governo, vendida ao capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Contra o governo, vendida ao capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Mas teu governo vai cair. Dia 20 de junho eu sempre vou me lembrar. No Rio 2 milhões, no Brasil nem dá pra contar. Eu finalizo o rap, deixo aqui o meu recado. Pro Rio, Niterói, Baixadão e São Gonçalo. É o estado todo gritando fora Cabral. E no Brasil inteiro vamos pra greve geral. Contra o governo, vem de dar o capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Contra o governo, capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Contra o governo, vendido ao capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Contra o governo, vendido ao capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Contra o governo, vendido ao capital. Contra a Dilma, contra o Alckmin, Haddad e o Cabral. Algunos van a decirte que todo empezó en junio de 2013. Otros van a decirte que todo empezó cuando descubrieron un montón de petróleo en Brasil. ¿Quién está cierto, Kika? Ay, bueno, una historia puede tener diferentes inicios, ¿no? Cambia detalles y las dos son correctas. Cambia que, de narrativa que es todo también. Cuando todo empezó. Pero bueno, chicos, nos preguntarán los que entienden portugués. Pero este programa es anti-Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo están tocando un tema que dice fuera Dilma, que hace una canción así en este programa? Y el motivo es que les estamos relatando cómo fueron los eventos que sucedieron uno al otro, finalmente llegando al punto del impeachment de Dilma, de la elección de Bolsonaro y ahora del presente momento. Y esto es un punto, un momento clave, el momento de las manis en la calle en 2013, cuando Brasil iba a tener el Mundial de Fútbol el año siguiente, en 2014, y las Olimpiadas un par de años después, los grandes eventos, y la sociedad estaba convulsionada. PT estaba con un gobierno muy bueno hasta 2 años, 3 años antes, ¿no? Empezó una crisis y una crisis también de credibilidad. Varios factores. China ya no estaba comprando tanto como antes de Brasil. Era una importante inversión que había, ya no estaba creciendo al mismo nivel. Y la crisis mundial finalmente había llegado a Brasil. Tardó muchísimo para que sus efectos se sintiesen en Brasil, pero finalmente llegaron. Y Dilma no tenía la misma habilidad política que Lula para negociar con diferentes sectores, inclusive los peores posibles que Lula tiene. Y con eso era más inflexible, con eso le hacían la vida muy difícil. Era un momento complejo políticamente. Y en canciones como esa, y esto es lo que queremos decir sobre las manis, es que hay algunas reivindicaciones que son totalmente legítimas y muy de izquierdas. Progresso fétido, choque de ordem, conservadorismo de correntes, temor à liberdade, medo do desconhecido, capacidade de sentir descartada. Essa é a realidade perdida, aqui encontrada. La gente pedía más educación pública, mejores hospitales públicos, ¿no? Mejor sanidad, y que lo importante no era el mundial, que lo importante era, bueno, la desigualdad en Brasil, que también es un, en sí, no es una demanda. Sí, y había la presión especulativa sobre los terrenos a donde la Copa del Mundo iba a ocurrir. Claro que no. Sí, la gentrificación llega lleno a Brasil con estos grandes eventos, ¿no? En las ciudades, como pasó en Barcelona y todos los sitios en el mundo que han tenido un gran evento deportivo de estos. Alrededor del mundo había toda la movimentación de las primaveras, la primavera ucraniana, la primavera árabe, la primavera no sé lo qué, y con el mismo sistema de llamar a las personas surgió la primavera brasileña, que es incluso el título de este tema. El nombre del tema. Incluso el PSOL, que es un partido más a la izquierda del PT, fueron el mismo. Es una disidencia muy interesante, muy importante. Era uno que celebraba este término. Freixo usaba este término de primavera, sí, sí, porque sí. Lo veíamos nosotros, las que somos de izquierda. Las reivindicaciones eran legítimas, eran. Y locales. En São Paulo, los 20 centavos. 20 en Río, céntimos. La defensa de la aldea Maracanã. Y en otros sitios, siempre todo empezó con demandas locales, pero la derecha, muy hábil, más hábil que Dilma, lo cooptó. lo cooptó, lo manipuló, lo instrumentalizó. Entonces, con el apoyo de los más media, los periódicos, los noticieros de TV, empezaron a estimular y crear este clima amotinado de rebeldía, de rechazar a Dilma. Y todo, incluso la estética de las manis, empezaron a transformarse. Sí, de chicos con dreadlocks para rubias. Gente rubia, de verde amarillo, que son los colores de la bandera, con estos discursos de patriotismo y de fuera rojos. Y fue una transformación de algunos meses. Nosotros ya estuvimos en unas de manifestaciones de estas y había uno u otro así un poco desubicado que estaba ahí fuera Dilma. Y decíamos, no es esto, no le estamos pidiendo la cabeza a la presidenta. Queremos que dé unos pasitos más a la izquierda. Objetivos inúteis nos obligam a ser o que querem que sejamos. Uma forma sutil de assassinato. Grandes construções para iludir o povo desinformado. Erupção nos presídios, povo revoltado. Esse é o Brasil, esse é seu Estado. Pero luego, bueno, se empezó con el apoyo de la CIA, que no, o no. Bueno, las narrativas son inmensas y hasta la historia es compleja. Pero esto es un capítulo importante y por eso tocamos este tema. No es que sea nuestro favorito, no es para nadie, es la primera vez que lo tocamos, pero es parte de la historia, es parte de este relato. Com grandes eventos atraindo a multidão. Esse é o Rio de Janeiro com mais um exemplo. A zona portuária, locação do momento. Passo Pereira, Passo Paz. No Porto Maravilha, remoção demais. Escrevem nas casas SMH, a tinta nazista que vai te marcar. Dizem que vão fazer o seu cadastro. Dias depois derrubam seu barraco. Espera um instante, ele vem o meu valor. Trouxeram a grana com muito amor. Um cheque social de R$400. O que fazer com isso, Eduardo Paes? Ninguém aqui respeita o que eu posso sentir. A dor não tem voz, nos obriga a partir. E se você tem coração, pense um momento. Com seu filho no colo, cai tijolo e cimento. Fecharam os olhos para a área existente. A cultura local sendo expulsa do presente. Isso aqui não é comédia, é muita tristeza. A história soterrada por muitas empresas. Porque você morar num lugar que você não está satisfeita, você só pode sair com 10 anos, você fica preso. Você não pode vender, você não pode alugar, você só pode doar. Me sinto presa, sabe? Que a cadeia, pra mim, aqui é assim. Me sinto presa aqui dentro. O aluguel aqui não para de aumentar. O povo brasileiro que não tem onde morar. Grandes construções em paralisia. O mosquito da dengue com direito à moradia. Vejam só a tamanha calamidade. O balcão de negócios que virou essa cidade. Copa Olimpíada, filmagem de Hollywood. Sem dinheiro pro bombeiro, pra educação e pra saúde. Tem bueiro estourando, cuidado ao caminhar. O salto em distância começou a funcionar. O jogo já existe, é fete do valor. A natureza do rio revela sua dor. Leva bem rápido, feito sua ganância. Olha o que a água tem deixado de lembrar. E a avalanche continua com o falso progresso. Quando penso em destruir, eu construo meus versos. Ninguém aqui respeita o que eu posso sentir. A dor não tem voz, nos obriga a partir. E se você tem coração, pense um momento. Com seu filho no colo, cai tijolo e cimento. Fecharam os olhos para a área existente. A cultura local sendo expulsa do presente. Isso aqui não é comédia, é muita tristeza. A história soterrada por muitas empresas. Então forma, não é questão da casa ser ruim, mas nem de casa, a população vive só de casa, tem que ter um meio de sustento. Este es el momento en que les informamos lo que tocamos en la primera parte de La Caipirinha Libre. Empezamos con Prudia Nascer Audir, Bella Ciao, por Rodrigo Lessa, Thaís Mota y Manu da Cuica. Luego seguimos con O Encontro de Lampião con Ike Batista, de la banda El Efecto. Después tuvimos Primavera Brasileira por PH Lima. Y la última de la sesión, Manhattan Brasileira, de Projeto Prestes. Producción de DJ McIntal. Esto es. Acto 2. El golpe. Dilma, vai embora que o Brasil não quer você. E leve o Lula junto e os vagabundos. Nós encaminhamos em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim. Nós votamos sim. E quem vota sim, coloca a mão pra cima. Coloca a mão pra cima. Ei! Por causa de Campo Grande, a morena mais linda do Brasil, pelo meu Mato Grosso do Sul e pelo Brasil, o voto é sim. Você é uma vergonha! Vergonha! Meu voto é sim! Glória a Deus! Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Glória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Como vota? Pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos. Nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Eu estou aqui para fazer uma declaração ao povo brasileiro. Estou convencido, não vou ser punido. E isso precisa ser mantido. Meu governo, senhores, tem conluio com malfeitores, fora do compromisso com a realidade e jogando favores, atraímos investidores dos governos anteriores para crescer a soma de milhões de trabalhadores. E particularmente, eu brinco, de ser presidente dos inúmeros delitos. E era público acidentalmente, mas evidentemente, continuarei à frente, liderando fielmente a corrupção já existente. Assumo que não tenho cumprido com as minhas obrigações. Vocês sabem, pratico retaliações. Nas instituições, estou indo trabalhar em ação que vai gerar o extermínio de reputações. Só para lembrar, eu sou também criminoso, sem nenhuma punição. O bandido, confesso, por uma única razão: ampliar nossa inflação para gerar recessão. Essa é a minha maior preocupação, deixar o país sem solução. Por tradição e formação, tentando fugir da punição. É minha obrigação criar desvios na gestão da Previdência Social e ainda na área da habitação, fraude urbana e rural. Nosso lema é gastar dinheiro em escala internacional para garantir um Brasil injusto e desigual. E para torná-lo real, farei o crime perfeito, comprando respeito do Congresso Nacional. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Mas mesmo assim ninguém sabe de nada. Ha! Estamos escuchando Caipirinha Libre. É mal, é Temer, é o fim do caminho. São ratos de esgoto, tucanos no ninho. É um teto de vidro para tapar o sol. É um golpe, é a morte, é traíra e anzol. É peroba pichada, a mão na carteira. É a candeia do amigo que cheira. É poeira de vento que provoca cegueira. É um poço profundo de mistério e sujeira. É a politicagem, a conversa matreira. Do Brasil a imagem, festa da roubalheira. É a chuva de fezes, ação traiçoeira. Das águas de Temer, melando a roseira. É o pé, é a mão, de Carlinhos Cachoeira, do juiz falastrão, é Gilmar na trincheira, uma besta no céu, o Moreira no chão, vai fazendo a ponte do gatinho ladrão, ele ocupa o posto todo arrumadinho, causando um desgosto, é urina no fio, é o strep, é um prego para fechar a conta, é a lei ultrajada, uma afronta, é um prato indigesto, o Padilha armando, o Renan come o resto, José Serra entregando, é Beirute, é o dia, é o fim da picada, é a Síria, é a Líbia, estilhaços na estrada, é o projeto da máfia rolando na cama, é o Brasil enguiçado, é a lama, alquimia suja a fonte do peixe da rã, é um negro horizonte na luz da manhã, são as águas de Temer da sonegação, agiotas mamando, CPM é final. É Gedel, é Jucá, é a mídia venal, desse jeito não dá, é o Meirelles negando que o Brasil vai quebrar, com o rombo aumentando, não tem como explicar, é pau, é cunha, é o mesmo caminho, um resto de toco, é seu amiguinho, espelhada na fonte, a justiça vilã, do Estado desmonte, vendendo amanhã, são as águas de Temer afogando a nação, é a promessa cumprida da grande traição, é Jabacolê, PSB, blá blá, é o PMDB, toma lá da cá, DEM, PSDB, PP, PSP, PRPTP, PSD, babá. Uma mulher honesta que não rouba ninguém, para eles não presta, mas ao povo faz bem. São as águas de Dilma, primavera, verão, é a esperança de vida pra toda a nação. É o bem, é Dilma, é um outro caminho do Brasil brasileiro que merece carinho. São as águas de Dilma, auriverde pendão, da esperança de vida pra toda a nação. É Dilma Rousseff. Pobre Dilma. Teníamos nuestras diferencias y discordancias, pero al final, con todo este tumulto de las manis y de la tomada por la derecha de las manis, los corruptos lograron quitarla del gobierno, ¿no? Y fue un desastre para Brasil. Es así. Fue el inicio del desastre, ¿no? Sí, el primer capítulo, un capítulo a veces no le dan la debida importancia, porque lo que vino después con la elección de Bolsonaro es tan caricato por el personaje, y Temer, el vicepresidente que sustituyó a Dilma cuando le quitaron de su plaza, hizo muchísimo con un tono mucho menos facha, ¿no? Porque facha, tenía así un verniz de sofisticación y de civilidad, pero empezó el desmonte, como le decimos. Sí, empezó el desmonte neoliberal de la estructura del Estado brasileño. Y fue rapidísimo y eficientísimo. Hizo reformas en el sistema laboral, reformas de la previdencia, de la seguridad social. Seguridad social. Y todo, la cartilla de los derechos básicos del ciudadano, uh-huh, que el Estado debería garantizar, uh-huh, todo se fue. ¿Cuánto tiempo estuvo, no? Un año y dos años, sí. No sé. Pero fue muy rápido, desde el 2016 hasta 2018. Y fue un desastre. Thank you. claro, hubo resistencia y una gran cantidad de músicas de fuera Temer y todo, pero no funcionó. Creo que las izquierdas ahí estaban en un estado muy malo, especialmente porque la Lava Jato ya estaba intentando coger Lula en sus trampas. Dilma había sido la sucesora de Lula como presidente. Lula había sido presidente una vez y luego una segunda. Y hizo una sucesora que había sido ministra suya, se hizo su sucesora, la de Lula, y luego una segunda reelección también. Y en este momento, como comentamos antes, las manis, anti-Dilma, todo el contexto general de economía, algunas malas decisiones suyas incluso, y este ambiente. Luego, impeachment. Le quitan de la manera más injusta, con las excusas más frágiles. Hoy, 6 años después, la han inocentado. Pero le ponían irresponsabilidad y que había maquillado el presupuesto de la nación y que hacía una contabilidad creativa. Le dieron unos nombres raros. En portugués le llamaban pedaleadas fiscales. Son prácticas corrientes y comunes que todos los estados hacen. Sí, ¿no? Sí, y sí. Con eso la quitan, entra su vice, que es de tipo Temer. Temer, Temer, Temer, no va a ser legal. Apesar dele mesmo se chamar de vice decorativo, por baixo dos panos Michel aparece como solução. MDB desde a direta já parasita o poder. E a bancada da bala do boi e da Bíblia continua ali a crescer. Amigos, é pior do que se imaginava. Acabaram com a corrupção, mas só de que interessava. Temer, Temer, Temer, não vai ser legal. Temer, Temer, Temer, não vai ser legal. Não vai ser legal. Terceirização. Não vai ser legal. Acabar comigo. Não vai ser legal. Vender o pré-sal. Não vai ser legal. Aê! Manda engavetar tudo. Aê! Agora a política é engavetar. Falei disso. Aê! Já fechou até a CGU. Porque agora a política é engavetar. Picareta, mó, picareta, mó. Baixa crispa, ela vai trabalhar e ela vai já. Manda engavetar, botar na Suíça. Manda engavetar, mulher no ministério. Temer vai vetar, reforma política. Temer vai vetar e ela vai já. Manda engavetar, reforma política. Manda engavetar, botar na Suíça. Que este tipo Temer, que parecía un vampiro, pero así muy calmito, ¿no? Sí, sí, sí. Y que fue. Estuvo hay un dos detalle años. Muy, muy, muy curioso: es que ha salido a luz un audio de políticos hablando acerca de si vamos a hacer el impeachment o no, y uno de ellos dice: no podemos hacer porque tenemos el apoyo de los generales. Y ahí fue la primera vez que salió a tona la participación de los militares en el golpe en Dilma, ¿no? En Dilma, sí. Y Temer ya empezó a poner un montón de militares también en la administración pública. Sí. Mientras tanto, había esta investigación que estaba ocurriendo en paralelo, que se llamaba Lava Jato, que en un primer momento mucha gente buena la apoyó. Porque parecía ser la primera vez que estaban así en serio investigando casos de corrupción en los grandes contratos estatales con las grandes constructoras, con las grandes obras que son billonarias y que estaban metiendo gente rica y poderosa, sean políticos, sean empresarios, en la cárcel. Así que bastante gente buena sentía como... ¡Oh, finalmente están haciendo algo contra la corrupción! ¡Buen día, Brasil! En esta mañana de sexta-feira, el Ministerio de Control de Pensamiento emitió una orden de captura para los integrantes de reconocer las razones criminosas Guaná System y Sonora Digital, los cuales son iniciados por los crímenes de opinión divergente, falazón de merda y consumo de crack. Pero el tiempo fue pasando y las estrategias se fueron poniendo más claras. Se veía que lo que querían era atrapar a Lula. A Lula, sí. La gente que encarcelaban decían que Lula no era partícipe, que no tenía ningún delito. Delito, cometido. Que no tenían dado ningún dinero a él y no sé qué. Y simplemente le metían en la cárcel. Decían, bueno, tú te quedas ahí, prisión preventiva, ¿no? Sí, hasta que cambies de idea. Si decides delatar a Dilma, te sacamos de ahí. Muchísimos quedaron como 1 o 2 años. Es una forma de tortura. Sí, Eran las llamadas delaciones premiadas. Pero lo que pasa es que por la ley brasileña, solo la delación no es suficiente. Hay que tener pruebas. El delator tiene que dar pruebas. Y ahí que empezó la máquina a se quedar rota. Sí. La máquina de lawfare. Empezaron a juntar papeles y papeles, entre estos papeles, contratos no firmados, así papeles que ponían el nombre de Lula, pero sin ninguna firma de nadie, ¿no? Cualquiera. O titulares de periódicos, desde cuando un periódico que insinúa con insinuaciones es un hecho, es un documento. Y empezaron a compilar y compilar papeles sin ningún valor real de prueba, pero que por su volumen parecía que era mucha cosa, y lograron la voluntad, porque no se lograba cambiar el candidato, crear una alternativa fuerte política contra Lula. Y ahí en este punto intentaron crear un candidato, ¿no? Pero las encuestas indicaban siempre que Lula ganaría de cualquier uno. Y así lograron meter Lula en una grande farsa impresionante que todos los juristas, todos los abogados, todas así autoridades y personas pensantes, intelectuales del mundo denunciaron, pero los periódicos en Brasil tenían parte, ¿no? Esto está claro. Y el periodismo internacional fue muy, muy perezoso. Compró la narrativa de los periódicos brasileños sin cuestionarlo. Você era más bonita das galhofas dessa farsa. Você era o queridinho e ele era seu comparsa. Hoje a gente toda fala da verdade que está nua. Suas noites são em claro porque tem mais falcatrua. Hoje a casa caiu, laiaraiá, já vazaram você. Glenn te viu, Glenn te vê. Quem te enaltece só pode crer na TV. Glenn é do Intercept e a culpa é do PT. Quando o Telegram rolava, você era o mais brilhante. O showzinho da defesa e que in Fux we trust. Pra Deltan deu tanta dica, juiz investigador. Pelo que vi tudo indica que mentira é o senhor. Hoje a casa caiu pra Dallagnol. Já vazaram você. Glenn te viu, Glenn te vê. Quem te enaltece só pode crer na TV. Glenn é do Intercept e a culpa é do PT. Hoje é só esperar mais lista com sua demagogia. Quero mais que você vaze com sua conge e companhia. E pra quem tá arrependido, por favor, não dê na vista. Bate palmas com vontade, faz de conta que é esquerdista. Que hoje a casa caiu, desmoronou, já vazaram você. Glenn te vê, quem te enaltece só pode crer na TV. Glenn é do Intercept e a culpa é do PT. Hoje a casa caiu, desmoronou, já vazaram você. Glenn te viu, Glenn te vê. Quem te enaltece só pode crer na TV. Glenn é do Intercept e a culpa é do PT. Lula livre. Surgiu em um determinado momento um periodista americano, ¿no? Sí. Un periodista investigativo llamado Glenn Greenwald, que era el único que hizo su trabajo de investigación. Un hacker se puso en contacto con él, que tenía acceso a las conversaciones de Sergio Moro y los promotores del juez y los abogados ahí involucrados en esta fuerza tarea pseudo anticorrupción. Y que delataba a todos las conversaciones en Telegram al que el hacker tuvo acceso, Decían todo, cómo tramaban, cómo estaban juntos, los que tenían base en hechos y lo que no tenía base en hechos, todo. Y que el juez estaba todo el rato orientando a los abogados de la acusación, cómo hacerlo, qué presentar. Un juez debe de ser neutral, ¿no? No estar de la parte de ninguno. Pero asimismo, la voluntad de quitar Lula de la elección, porque él sería el candidato, ¿no? Ok, sacaron a Dilma, entró su interino, no su vice, terminó él, pero en las próximas elecciones volvería Lula, ya estaba. Y en este momento, con lo nada de pruebas que tenían, le aprobaron la prisión. Le metieron en la cárcel. Por 518 días. Sí. Algo así, ¿no? 560, 518. Más de un año. Y eso. Le quitaron del medio. Este será el próximo capítulo. El contexto en que se elege finalmente Bolsonaro. ¡Swinga! Ahora es la hora que apuntas lo que tocamos aquí en el segundo cuarto de la Caipirinha Libre. Empezamos con Rápido Temer con Jogos Bossais. Luego Águas de Temer por Boanerges de Castro. Después Carmina Burana, Fora Temer. Luego Temer Não Vai Ser Legal, una parodia de Banda Reflexos de autor desconocido. Después tuvimos Wana System y Sonora Digital Cumbia Fora Temer. Y Glenn TV, Glenn TV de Léo Almeida. Acto 3. Necropolítica. Um bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo. Tudo que eles faziam. Um bando da justiça acusou o homem de fazer tudo. Tudo que eles faziam. A justiça é nossa. Ahá, uhu. A justiça é nossa. Um bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo. Tudo que eles faziam. A justiça é nossa. Ahá, uhu. A justiça é nossa. Uma banda da polícia e um tucano na justiça vieram juntos. Estavam na mídia todo dia. O promotor, pastor, aproveitou todo o complô, embalou tudo. Estava na mídia todo ahá, dia. Uhu. A Rede Globo é nossa. Ahá, uhu. A Rede Globo é nossa. Trocavam mensagens, ganhavam dinheiro, manipulavam histórias, extorquiam empreiteiros, delações encomendadas valiam milhões para os advogados, padrinhos dos bonitões. Um bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo. Tudo que eles faziam, uhu. A justiça é nossa, ahá, uhu. A justiça é nossa. Um bando da justiça acusou o homem de fazer tudo. Tudo que eles faziam, uhu. A justiça é nossa, ahá, uhu. A justiça é nossa. Forjavam provas, ganhavam mais fama. Dinheiro, ganhavam cargos com seus conchavos. Imagino com palestras pra banqueiros. Queriam fundos de 2 bilhões. O golpe final dos Brasil do patriota, idiota, uma lorota. O Brasil do patriota, idiota, uma lorota. O Brasil do patriota, idiota, uma lorota. O Brasil do patriota, idiota, uma lorota. O Brasil do patriota, idiota, uma lorota. O Brasil do patriota, idiota, uma lorota. O Brasil do patriota, idiota, uma lorota. Combinavam com o juiz a pergunta e a resposta. Tá ok, tá ok. E o juiz virou ministro. Tá ok, tá ok. Com cobertura pra milícia. Tá ok, tá ok. Com cobertura pra tucano. Tá ok, tá ok. Segue um Brasil de quatro, sonho americano, de um gigante atropelado. Make America great again. Nosso petróleo está de graça, as empresas depenadas e o FBI com a missão realizada. Porque no Brasil, esses homens de bem é American first também. Ahá, uhul, o governo é nosso. Ahá, no Brasil tá tudo dominado, nas mãos do crime desorganizado. Ahá, uhu, o governo é nosso. Ahá, uhu, o governo é nosso. Segue o gigante desgovernado, nas mãos do crime desorganizado. Ahá, uhu, o governo é nosso. Ahá, uhu, o governo é nosso. Um bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo. Tudo que eles um faziam. Um bando da justiça acusou o homem de fazer tudo. Tudo que eles faziam. A justiça é nossa. Ahá, o governo é nosso. Porque no Brasil, desses homens de bem, é American First também. É American First também. Entonces, la tercera parte de nuestra historia empieza justo cuando Lula es preso, ¿no? Cuando le meten en la cárcel, sí. Es que luego habrían las famosas elecciones y con su prisión tuvo que indicar un otro para representar su partido en las elecciones. Y seleccionó un político muy correcto que había sido alcalde de São Paulo y ministro de la Educación, pero que no tenía su carisma, lo que es muy difícil. Sí, sí, sí. Y como se dice, corriendo por fuera, venía Bolsonaro, ¿no? Que no era la principal apuesta del mercado, que sería un neoliberal clásico, pero todo lo que consiguieron fue este loco que se llama Jair Messias Bolsonaro. Política sofisticadamente em rede social. A opinião que viraliza vira brisa facilmente após o vendaval. Crítica analítica, política sofisticadamente em rede social. A opinião que viraliza vira brisa facilmente após o vendaval. E tira selfie, manda beijinho, faz um brinde, muda a foto do perfil. Compartilha aquele novo pensamento que vai mudar a realidade do Brasil. E gera post, meme, gera like, mas a sociedade não vive a vida real. E gera post, meme, gera like, corre logo pra ver a novidade virtual. Sofisticadamente em rede social. A opinião que viraliza vira brisa facilmente após o vendaval. Crítica analítica política sofisticadamente em rede social. A opinião que viraliza vira brisa facilmente após o vendaval. E tira selfie, manda beijinho, faz um brinde, muda a foto do perfil. Compartilha aquele novo pensamento que vai mudar a realidade do Brasil. E gera post, meme, gera like, mas a sociedade não vive a vida real. E gera post, meme, gera like, corre logo pra ver a novidade virtual. Novidade. intimidade sem profundidade. Pra você que entreter ou não ter, entretém. Morirá, sim, profundirá. Para os que entreter ou não ter, entretém. Novidade sem profundidade. Pra você que entreter ou não ter, entretém. Novidade sem profundidade. Pra você que entreter ou não ter, entretém. Sim, tipo com background militar. Estuvo en el ejército, fue expulsado por mal comportamiento y ese político lleva muchísimos años en Brasilia como diputado y... ¿Mediocre? Totalmente mediocre, siempre con una... ¿no? Con un discurso fácil de ¿sabes? El tía reaccionario que tienes, que es anti-aborto, anti-gay, anti-mujeres, y que, bueno, como que la voz que se ha transformado luego en Vox aquí, ¿no? Es el mismo discurso, y se construyó su persona en esto, pero finalmente se puso como candidato a presidencia. Sí, con una campaña totalmente basada en fake news, ha logrado engañar gran parte del electorado brasileño que votó en él. Para quien creía que habíamos llegado al fondo del pozo, tocado fondo con Temer, ahora aprendemos que nuestra versión tropical de Trump es mucho peor que el original. Sí, sí, sí. Y esto, construidas porque no basta, ¿no?, a encontrar identificación, porque sí hay mucha gente en la sociedad de Brasil que se identifica con este discurso. Está basado en un montón de mentiras. Hay que decir que el otro va a cambiar el sexo de tu hijo. Que, sí, que distribuían objetos obscenos para niños. Sí, pornografía en las escuelas y todo. Es increíble. Una campaña toda basada en WhatsApp. Y Bannon, el esquema Bannon. Steve Bannon, it's Trump. Es Vox, es todo esto que conocimos como el neofascismo. Así es, mentiras. Faz fake, goza. Faz fake, faz fake, faz fake, goza. Seu ouvido absoluto, nosso som agride. Paladar de embruado, distante nós tá. 16 bit, Moisés não te pediu follow. O mar se abriu, fechou no teu escorno. Põe pra jogo sua hipocrisia de bem e simpático na rede é o coaches e o segredo do sucesso pra toda demanda no céu ou inferno. Minta que se importa, minta que é piedoso. Domingos e feriados, minto o ano todo. Isso é um jogo sobre morte e vida. Nós caminhamos sobre um mar de mentiras. Vivo num mundo de intrigas, droga real que dá sentido aos nossos dias. 15 minutos de fama pra quem tem fome de sucesso, não é nada mal. 15 segundos de desenrolo, tô cheio de inveja de hit viral. Houve um tempo que fake foi new, pra sua alegria. Tá valendo agora sentenças de morte que distribuiu. Faz fake, gosta. É mentira, mas eu quero acreditar. A verdade nunca vem me confortar. É mentira, mas eu quero acreditar. A verdade nunca vem me confortar. eu sei, já é o suficiente. O que disseram ontem rolou realmente. Como é que eu vou saber? Eu quero crer somente. Não é possível, ele disse olhando no meu fígado. Ele disse pro meu coração. Só pode ser verdade porque eu concordo com ele. Sinto muito medo, sinto muita raiva. Então jogam gasolina no que está pegando fogo. Pânico moral, é assim que ganha o jogo. Terrorismo emocional. Amedrontado, eu já entro nesse campo de batalha. Contrário ao inimigo, eu já vou passando o rodo. Certo é nosso lado, é aqui que eu vou ficar. Eu não quero acabar morto. A verdade é da verdade, é só um espelho e que me dá um conforto. É mentira, mas eu quero acreditar. Entonces ahí llegó Bolsonaro con una popularidad alta, llevando un montón de diputados para las casas parlamentarias de la peor calidad posible, el tipo BBB. Son del grupo de la bala, de los ¿de las proyectiles armas? De las armas, del buey, o sea, la gente que... exporta ganado y con la destrucción de las florestas para poder ponerlos por ahí. Y la Biblia. Y los de la Biblia. Los fundamentalistas pentecostales locos, amantes del primer testamento, ¿no? Y propagadores de fake news de primera calidad de también. Primera calidad. Y Bolsonaro pone como ministros en todos los ministerios las peores personas posibles. Así que la Secretaría sobre el racismo pone un tipo que dice que es negro, pero dice que el racismo no existe, que es paranoia. Del medio ambiente es un maderero ilegal. De madera, de Amazonía. Y que mata indios, que se orgullan. La protección de la mujer es Damaris, una pastora fundamentalista loca. Que dice que el lugar de la mujer es en casa y que las chicas deben llevar rosa y los chicos azul. Y bueno, de un conservadurismo anacrónico increíble. Y así con todos los ministerios, siempre las peores personas. Esse é aquele recado pra rapaziada. A terceira onda não é brincadeira, não. Não podemos esquecer a história, nem nos omitir, irmãos. Zumbi é todo aquele sujeito entregue às ideias simples e fáceis, se contenta apenas com suas necessidades mais imediatas e se nega a compreender o todo. Barbados, tatuados, que adoram baladinhas e afins. Pelas igrejas, cinemas, esquinas, botecos, puteiros, bocas, partidos e afins. São tão bonitinhos, malhadinhos e educados. Mas eles são tão espertos e não são doutrinados. Mas eles que são tão catequéticos e disciplinados, nacionalistas e militarizados. E eles adoram declarar sua opinião. E eles adoram declarar sua opinião. A terceira onda não é brincadeira, não. Não podemos esquecer a história, nem nos omitir, irmãos. Zumbi é aquele sujeito entregue às ideias simples e fáceis, se contenta apenas com as suas necessidades mais imediatas e se nega a compreender o outro. Ataque dos zumbis fascistas. Bueno, esto desde su primer día. De desgobierno, ¿no? Es un concepto inventado por él. Llegamos ahora, hasta echamos de menos Temer, que era muy malo, pero normal casi, ¿no? Aparte que es un vampiro. Sí, en todo lo económico tenía era igual de maquiavélico y con planes de ultraliberalismo igual que Bolsonaro, ¿no? Antipobre, antipueblo, antiseguridad social y cualquier tipo de red de seguridad para militarizó las escuelas. Pero Bolsonaro tiene este factor que es peor, es un de su caricatura facha, ¿sabes? Sí, Y con eso, y además tenía un otro grupo en el inicio de su gobierno que eran los seguidores de una especie de gurú. Que Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que era un pseudo filósofo con astrólogo y terraplanismo en su mejor representación. Era increíble, ¿sabes? De verdad, y tenía muchísimos seguidores, y era uno de los grupos que estaban ahí, todos albergados bajo la estructura del gobierno Bolsonaro, los evangélicos, los madereros, la gente mineradora que quiere sacar minerio de las tierras de los indios, de los peores, la peor estirpe. Esto es, por eso se le llamó necropolítica, porque era una política de muerte, de quemar la Amazonía, de liberación de armas para todos los fanáticos locos. Exacto, hubo en Brasil un plebiscito, la gente fue votar sobre cuál sería la política con las armas. Y se aprobó con voto directo, de participación directa, no por el normal sistema representativo, por el desarmamiento, ¿no? Con condiciones muy estrictas, muy duras para tener un arma. Bolsonaro, por decisión unilateral suya, para apoyar devolverles los favores a la gente que financió sus campañas. Taurus. Ups. Bueno, básicamente fue firmando cada día, firmaba más liberación de armas de todas maneras, todas formas, todos formatos, a todas las personas. Un brasileño puede ahora tener como 5 armas de cortas y 2, 3 Kalashnikov, R-15, Oloquecer, armas e comprar 20 mil balas por mês. Olhos e enxergue a sua missão. O que te falo pode crer é de coração. Os homens maus querem nos derrotar. Ah, oh irmão, abra os olhos e enxergue a sua missão. O que te falo pode crer é de coração. Os homens maus querem nos derrotar. Ah, daqui da laje eu fico vendo a quebrada, os pivete, o movimento, quem sobe, quem desce, não vou julgar, tire a pedra quem nunca errou. É muito fácil apontar dele e condenar sofredor. Fazer o que? Se eu sou rude, é romântico, conhecedor do Índico, Pacífico e Atlântico. Trago notícias do mundo de lá, globalizar a maldade, é Babilônia em todo lugar. Abolir a amizade, o amor, o respeito, short time é pouco tempo e tempo é dinheiro. Big Bang marca o tempo do progresso ruim. Capital é o vírus que destrói, contamina. E 100 anos depois, nada mudou, quem diria. E o povo vende sem força o que ele mais valia. Amen, tá na hora de acordar. É dois palitos pra colônia e império se transformar. Oi, irmão, abra os olhos e enxergue a sua missão. O que te falo pode crer é de coração. Os homens maus querem nos derrotar. Ah, oi, irmão, abra os olhos e enxergue a sua missão. O que te falo pode crer é de coração. Os homens maus querem nos derrotar. Resistência, luta contra os opressores. Amor, respeito, proliferar valores. Disseminar amores, se opondo ao mal massificado que amordaça as massas, humanos manipulados. De um lado, o gigante com ódio que vem da fonte. Do outro, o pequeno com sua fé que move montes. De um lado, a ambição, do outro, a humildade. De um lado, a mentira, do outro, a verdade. Que liberta, então erga sua face e fica alerta. Quem caminha o bom caminho, mantém sempre a porta aberta. Essa é a meta, espalhar positivas vibrações. Contaminar os corações, unificar todas as nações. Andar com os leões, os lobos e os cordeiros. Caminhar sereno com afiadas lanças de guerreiros. Herdeiros do hip hop, o rabisco, a dança, o som. Propaganda em toda língua, paz, la pé, shalom. Oi, irmão, abra os olhos e enxergue a sua missão. O que te falo pode crer é de coração. Os homens maus querem nos derrotar. Ah, oi, irmão, abra os olhos e enxergue a sua missão. O que te falo pode crer é de coração. Os homens maus querem nos derrotar. Antigas esquinas e novos guerreiros, toda noite a mesma brisa, onde uma simples decisão, sim ou não, muda sua vida. Homens livres, presos ao medo, capitalismo exagerado. Falta amor no mundo globalizado. Ouça esse som, abra seus olhos e jamais feche sua mente. Homens maus querem manipular nossa gente, mas há valores que ninguém pode comprar. Yo, yo, yo, oh, irmão, parceiro, eu te falo de coração. Yo, oh, irmão, amplifique o campo de visão. Porque aquela laia só espera sua faia. Anda, saia da barra da saia antes que o dia raia. Raio! Se a mente não se libertou, é sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Do contrário, liga nós que é do bairro. Missão, paz e amor, guerra só se necessário. Oi, irmão, abra os olhos e enxergue a sua missão. O que te falo pode crer é de coração. Os homens maus querem nos derrotar. Ah, oi, irmão, abra os olhos e enxergue a sua missão. O que te falo pode crer é de coração. Os homens maus querem nos derrotar. Ah, um país governado por la peor especie de gente que puede governar un país, con el peor presidente posible. Ya estaba una mierda, ¿no? Cuando llegó la pandemia. Y claro, Bolsonaro tenía su ídolo en Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Trump. Tuvieron actitudes muy parecidas, la de minimizar, decir que todo aquel era una histeria, gente exagerada, que no pasaba de una gripe, y saboteaba todo el rato cualquier medida que se intentase, porque Brasil es una federación, así que los gobernadores tienen alguna autonomía de en su región implementar algunas políticas locales, y él la saboteaba todo el rato. assim, o governador tentava implementar lá a distância mínima, os aforos, a distância mínima, todo o que a ciência dizia, não. E claro que nunca confinamento, não? E a gente começou a morrer em Brasil como ratas. Porque hay mucha pobreza, la gente vive mucha gente en el mismo piso, los transportes públicos llevan mucha gente apretada. Así que mismo los que intentaron por su propia cuenta ser cuidadosos y protegerse, estaban compitiendo con los seguidores de Bolsonaro que le escuchaban, ¿no? Y le hacían caso y no ponían mascarilla y no. Y todo el rato, cuando finalmente inventan una vacuna, Brasil era un mercado importante para los laboratorios, ¿no? Vender su vacuna para probarla. Y intentaban venderla, ofrecerla para Brasil, para negociar, mientras estaba negociando con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Japón, con el mundo. Y Bolsonaro los ignoraba. Recibió docenas de correos de Pfizer. Pfizer y los ignoraba. No les contestaba, no decía nada. Y mientras tanto, la gente muriendo. Y después que Trump empezó a vacunar su población, aún así, Bolsonaro creó todos los problemas posibles. Incluso, claro, un caso enorme de corrupción que intentaban poner un dólar a más en cada dosis de la vacuna que era comprada. Sobrevalorar vacunas. En plena pandemia. En una pandemia que en Brasil se sufrió el total de muertes. En Brasil está alrededor de 700.000. Por eso nos molestaba a mí y a MDC Swing y a muchos amigos brasileños que viven en España mirar a la gente que se quejaba del gobierno, que les imponía castigos, no poder ir al cine, no poder estar. ¿Por qué? Mira lo que pasó en Brasil. Si quieres un ejemplo del resultado de un gobierno que no hace nada y que deje que cada uno viva como quiera su vida, mira. O muera como quiera su muerte. ¿Qué? Exactamente. 700.000. Brasil ultrapassou neste sábado a triste marca de 500 mil mortos pela Covid-19. E o Brasil registrou nas últimas 24 horas. É uma missão. É ser complacente com um governo que não tem um milímetro de solidariedade. Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. O Brasil tem um presidente motoqueiro que, em vez de ir nos estados, no município e visitar um hospital, gosta de gritar com as mulheres. É uma pessoa que não tem sensibilidade. Agressor de mulheres. Grande motoqueiro o Brasil tem. Péssimo presidente o Brasil tem. Estou com Covid. Você tava sem cagar e pagando de inocente. Pouco tempo atrás tirou onda com os doentes. Pra 600 mil famílias você é um delinquente. Pazuello é seu canastra pra matar os mais carentes. E Manaus na sua mão, seu projeto científico. Imunidade de rebanho pra exterminar. Longe de Cristo faz igreja de palanque. Pelo golpe pretendido e cloroquina mais plugada. É fígado comprometido. Eu digo foda-se pra esse desgoverno. Eu quero me livrar desse pesadelo. Eu digo fora abuso, eu digo fora abuso. Eu digo fora abuso, eu digo fora abuso. Eu digo foda-se pra esse desgoverno. Eu quero me livrar desse pesadelo. Eu digo fora abuso, eu digo fora abuso. Eu digo fora abuso, eu digo fora. Mesmo que tudo passe, não passarão os que brincaram com a vida da população. É propina e pandemia, rachadinha e rachadão. Uma corja de canalhas que perderam o coração. É, a cena é forte, sem corte, que tu não assume. Sabe de Ricardo Bastos e o Ministério da Saúde. Esquema antigo, compra falsa global. Que que não se ilude. Precisa dominguete da vaca, seja onde lucre. Eu digo foda-se pra esse desgoverno. Eu quero me livrar desse pesadelo. Eu digo fora abuso, eu digo fora abuso. Eu digo fora abuso, eu digo fora abuso. Eu digo foda-se pra esse desgoverno. Eu quero me livrar desse pesadelo. Eu digo fora abuso, eu digo fora abuso. Eu digo fora abuso, eu digo fora abuso. Corra su bolígrafo, que es la hora de enseñarte lo que tocamos en la tercera parte de La Caipirinha Libre. Empezamos esta sesión con Historia de un Brasil de Cuatro, por Marina Machado y Marina Ribeiro. Continuamos con Novidades sem Profundidade, de Mussa. Después tuvimos Distantes, con Mentiras, Faz Fake. Luego, O Ataque dos Zumbis Fascistas, por Psiconáuticos. Depois tuvimos Homens Maus, por Flávio Renegado. E na última, Fora Abuso, de Jonas Lopes. Então vocês vão seguir continuando. Acto 4, El Frente Amplio. Em 2022, quedou claro que los hinchas habituales de las izquierdas de Brasil que votan tradicionalmente en Lula no serían suficientes para derrotar a Bolsonaro y su fascismo. Así que se creó un frente amplio, ¿no? Bolsonaro tenía el 25% del voto, Lula los otros 25%. Había que atraer y unirse a otras fuerzas democráticas, otras fuerzas que antes habían sido adversarias, pero que en este momento están unidas contra el fascismo. Y así Lula se puso un candidato a vicepresidente que anteriormente había sido su adversario. Había estado en una segunda vuelta en elecciones en el campo de derechas, que era centro-derecha. Centro-derecha. Y esto es, así el Frente Amplio es más o menos la centro-izquierda con la centro-derecha juntando gente para conseguir este mínimo de 50% de los votos y un voto más para ganar estas elecciones de primera vuelta, si es posible, que es lo que queremos todos. Aquí en mi cigar tengo, faz tempo que esa vibe satanista me llama para una dose mista, una letra y una conquista. Y ainda está cheio de racista. E os bolsonaristas também estão soltos na pista. Um dos seus primos, seu vizinho e o cunhado. É uma doença que já tinha se espalhado. É perigosa e tem que ter muito cuidado. É só olhar nos olhos que o ódio tá espelhado. Eles estão camuflados e um pouco mais silenciados. Em seu canto amedrontado e um tanto quanto envergonhado. Foram se votar. E eu tô com se gritar. Fora Bolsonaro. Um povo consciente que tá cada vez mais raro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Cada pobre, preto e índio que esses fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Cada coisa essa boiada que faz tempo que passaram. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Um povo consciente que tá cada vez mais raro. Fora Bolsonaro. Bolsonarismo é uma doença que você viu que consumiu boa parte do Brasil. A sua tia mais hostil. É um veneno que penetra e corrói o mais hostil. Mais ódio, quem tá nessa vai pra puta. Isso é Brasil, gente. Eu não sou de brincadeira. Você abre a sua mente ou tampa o sol com a peneira. Mas seu bolso enxerga bem, porque tá tudo mais caro. Então vem caro. Cada boi dessa boiada que faz tempo que passaram. Bora Bolsonaro, bora Bolsonaro. Um povo consciente. Cada boi dessa boiada, cada preto, pobre, índio. Bora Bolsonaro. Mas se achou uma delícia. A família, a malícia. A patria, a milícia. Posso fazer nada por você. E se deixou de ser meu fã, é porque nunca fez parte do meu clã. Não posso mandar tu se... É por um povo consciente que tá cada vez mais raro. Por cada pobre, preto e índio que esses povos encontraram. A cada boia essa boiada que faz tempo que passaram. Bora Bolsonaro, bora Bolsonaro. É por um povo consciente que tá cada vez mais raro. O povo consciente. Bora Bolsonaro. Cada boia essa boiada. Bora Bolsonaro. Cada preto, pobre, índio. Bora Bolsonaro. Por um povo consciente. Cada boia essa boiada. Cada preto, pobre, índio. Bora Bolsonaro. Entonces, en una situación que no se veía desde los tiempos del fin de la dictadura, se creó una frente amplia de combate al fascismo con un amplio espectro político en apoyo al presidente candidato. Tan amplio, Lula. Tan amplio que reúne banqueros y exguerrilleros. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces tenemos nombres como Geraldo Alckmin, Marina Silva, Cristóvão Buarque, Henrique Meirelles, Luciana Genro, Guilherme Boulos, João Vicente Goulart, André Janones. Son nombres muy distintos entre sí que no se gustan uno al otro para nada. Sí, sí, pero la situación es tan mala, la economía de Brasil va tan mal que hasta la banca ha abandonado el barco del fascista. Sai pra lá, sai pra lá, capeta. Sai pra lá, sai pra lá. Vê se sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, capeta. Sai pra lá, sai pra lá. Vê se sai pra lá. Você é atraso de vida, não tem valor. Você é caso perdido. É caô, caô. Você é caso perdido. É caô, caô. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, capeta. Sai pra lá, sai pra lá. Vê se sai pra lá. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, capeta. Sai pra lá, sai pra lá. Vê se sai pra lá. Vou sair pra lá. sai pra lá. Vê se sai pra lá. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, capeta. Sai pra lá, sai pra lá. Vê se sai pra lá. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, capeta. Sai pra lá, sai pra lá. Vê se sai pra lá. Estás escuchando el especial de elecciones del programa Caipirinha Libre. Puedes encontrar otras ediciones en caipirinhalibre.com. Sabe pouco do que diz, muito blá blá blá que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Esse cara é escroto. Fascista é concedido, cargo alto e voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Esse cara é escroto. Este Frente Amplio es un reflejo de una movimentación de la sociedad brasileña, ¿no? Y aparte, los tradicionales apoyadores de las, del progresismo en Brasil, también tuvimos gente añadiéndose a este movimiento que normalmente no estarían ahí o serían, digamos, más discretos, no necesariamente se significan políticamente, y esta vez sí, ¿no? Hubo una adhesión muy grande y muy variada, uniendo nombres de gente que tiene influencia sobre la, el mundo digital. El mundo digital, sí, sobre la música, la nueva música, tales como Felipe Neto y Anitta. Por ejemplo. No servicio de alto-falante Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas é Morro do Pau da Bandeira. Clássico Zé do Caroço de Leci Brandão, cantado por Anitta em uma versão dance, talvez seja uma definição de lo que está passando, não? Del momento em Brasil. É assim, porque muita gente, uma grande ola crescente que se avoluma, está preferindo apostar em el amor para vencer el odio. Os batuqueiros estão chegando, trazendo na ponta dos dedos das mãos Mamãe África. Os guerrilheiros estão chegando com todas as armas, as almas fartadas. Ra, ta, ta, ta, ta. Os sacoleiros estão chegando com contrabando, de encontro ao bando, anunciando quem quer comprar. Estão chegando os manobristas, os analistas, os comunistas, os neobudistas. Hare Krishna. Quem traz amor? Quem traz amor? Quem traz amor? Traz amor. Os batuqueiros estão chegando. trazendo na ponta dos dedos das mãos. Mamãe África, os guerrilheiros estão chegando com todas as armas, as almas fartadas. Ra, ta, ta, ta, ta. Os sacoleiros estão chegando com contrabando, vem controlando, anunciando quem quer comprar. Estão chegando os manobristas, os analistas, os comunistas, os neobudistas. Hare Krishna. Quem traz amor? Quem traz amor? Quem traz amor? Traz amor. Quem traz amor? Entonces ya sabes de qué parte estás y súmate a nosotros para esta pelea final del bien contra el mal. Eu vou lhe dizer, já me cansei de tanto arerê. Não vou engolir conversa mole pra boi dormir. Pode me esperar, que o bicho agora aqui vai pegar. Seja onde for, a briga vai ser boa, doutor. Grito pra espantar o coisa ruim que quer me acabar. No meu candomblé, Xangô vai me valer, tenho fé. Vou de saravá pra proteger meu corpo e fechar. E o Brasil então não vai mais se calar, meu irmão. Xinga que eu quero ver Transmará, santo se arrepender. Alguém se pirimpa o camará, que o couro vai comer. Xinga que eu quero ver Transmará, santo se arrepender. Alguém se pirimpa o camará, que o couro vai comer. Eu vou lhe dizer, não adianta mais se esconder nesse paletó e chega de querer me dar nó. Seu cara de pau, agora você vai se dar mal. E na rua então vai ver a força da multidão. Grito pra espantar o tempo ruim que quer me acabar. No meu candomblé, Xangô vai me valer, tenho fé. Vou de saravá, saravá, pra proteger meu corpo e fechar. E o Brasil então não vai mais se calar, meu irmão. Xinga que eu quero ver camará, santo se arrepender. Toque esse vinho em pau, camará, que o couro vai comer. Xinga que eu quero ver camará, santo se arrepender. Toque esse vinho em pau, camará, que o couro vai comer. Que o couro vai comer. Que o couro vai comer. Se acabou, fora Bolsonaro. Se acabou, fora capitão. Se acabou, fora Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. Galo cantou, lá na mata deu sinal, deu. Canta a galinha, periquito e o pardal. Assum preto e asa branca já festejam. Bonita queda, cai, cai, cai, ó, capitão. E alegrando a toda bicharada, o boizinho, a burrinha e o cancão. Já tá todo mundo comemorando. Se acabou, sai pra fora, capitão. Se acabou, pô, já passou da hora. Se acabou, demorou, já demorou. Se acabou, para nunca mais voltar. Se acabou, fora, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. E neste último bloco de nossa caipirinha livre especial, tocamos MC Garden com Fora Bolsonaro. Luego, Sai Pra Lá Capeta, de Djalma Não Entende de Política. Depois, depois tuvimos Bolsonada, Francisco El Hombre, com Lineker e Os Caramelos. Luego, Zé do Caroço, uma versão de Jatla com Anitta. Depois tuvimos Quem Traz Amor, Sambatrônica. Depois, A Briga Vai Ser Boa, Doutor, by Pedrão e Grupo Botequim. E a última é Se Acabou, João Selva. Se acabou, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão. Se acabou, fora, Bolsonaro. Se acabou, fora, capitão.